pra quem eu irei, se eu só tenho a ti? Num lugar secreto, o teu refrigério traz a paz ao meu pequeno ser, que só tem a ti. Preciso te ouvir falar novamente.